são escolhas, buraco sem saída, coisa que liquida a moral do cara. Quem espera retardo não fica pra vanguarda. Quem não mexe no lixo prefere a mão armada. Vive um conto de fada, é temido e teme a farda. Orgulho prematuro, a cobrança só vem com juro. Cai a casa, treme o muro e o zoião. Olha a linda dando furo, que louco puro. Aceitou o que lhe deram, tá fazendo o que esperam. Eu lhe disse, lhe disseram, mas de tá moral, meu velho. É que eu não quero, e pra ser sincero, nem segue meus passos, nem ganhe meus traços. Faz a tua, meu, que a minha eu faço. Eu sei que é embaçado, porque quem paga mais coloca a mão nos bolsos e dinheiro satisfaz. Pra que olhar pra trás se o ouro é lá na frente? Mas é bucha quando sem querer atinge alguém da nossa gente. E quem vingaria? Ih, nem tá mais nessa, sossegou. Virou evangélica, a Bíblia abraçou. Focalizou a vida de outra forma. Tá seguindo figurino e virou massa de manobra. Então exerce a paz, meu galo, sai desse jogo. O crime é sem futuro. Hã? Falo grego, não notou que o muito fácil nunca te deu vantagem. E pelo contrário, te distanciou da verdade. E na mão só há um trunfo, malandragem. Inteligência e ação, santo remédio pros covardes. E o desejo de mudança no coração. E nos conduz até o dia da transformação. Da transformação. Da transformação. Um imenso labirinto de emoções, vida, tristeza e alegria simultânea, despropósitos, vida real, rasga carne, escorre o sangue, luxúria e vaidade é jogo sujo, perigoso, um brinde pra causar inveja no malandro, um drink pra criar coragem e se jogar. A fita tá caindo de barbada, é nós vida bandida, vários morrem nessa guerra sem voz. Na mesma proporção a fome mata, razão e adrenalina pra viver sem dose exata. Nem mensageiro ou justiceiro, só sei que eu sou guerreiro. A lados pretos do corre é só louco verdadeiro. Então, resistir ou se entregar, muito escolhe um escape e se omitem só pra maquiar. A covardia do alcoólatra drogado, que usa o seu vício como escudo imunológico. Um fracassado na contramão, universo obscuro, suicida. São poucas opções de vida, mundo cinza. Outros lados, quem pode mais chora menos, velhos ditados. E fugir da culpa é muito fácil, ninguém é coitado. Apenas se fez de leitão, bancou o bonzão pra mamar deitado. Aí só escolhe o teu lado e não levanta a bandeira de quem de ti fez pouco caso. Sai desse atraso, sai do fundo e vem pro raso. Fica onde dá pra ver os pés até o último passo. Se transforma em predador antes que te caça. Muda aqueles pensamentos que te ameaçam. É, parece fácil, mas a verdade é que tudo se consegue passo a passo. Então pode conferir, confiar e tentar fazer o mínimo de coisas pra se prejudicar. Com certeza. Sem errar. A força de vontade é uma das coisas que não podem nos tirar, por Deus. Sai dessa fria. Não continua fazendo parte do corredor da demagogia. Porque ninguém se cria. E na real, quem acreditaria? Mas tudo nessa vida se escolhe. E mesmo em último caso, quem planta colhe. Então, tenta outra, faz um outro corre. E guarda isso pra ti, quem mata também morre. Vamos, corre atrás do tempo perdido. Constrói família, assume teu filho. Não deixa ele assim tão desprotegido. Cumpre com ele aquilo que contigo nunca foi cumprido. Eu sei que o mundo é um corre. Enquanto a gente caminha, a vida corre. Só que a esperança é a última que morre. Quê? Quem não acredita não concorre. 10 é 10 e 8 não é 9. Define tua vida que a desgraça não te promove. Derruba ali, cai aqui. Ninguém se comove, dificilmente há quem sobre. Força, força guerreiro, pra seguir em frente. Que a opção é estender o braço à nossa gente. Mesmo que seja dolorido, mesmo que nosso orgulho tenha que ser destruído. Todas essas coisas já são parte de nossas vidas. Talvez não querer aceitar pode ser a saída. É, quem duvida? mas a verdade é: existem poucas alternativas. Em quem se deve confiar de verdade? Será que é numa mulher que troca tudo por vaidade? Até fica difícil falar, minha mãe é mulher. Mas neste mundo, duvida quem puder. O drama é só saber opinar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aprender a escutar, mas quem não ouve não tem direito a argumentar. Tentar provar pra alguém, mas pra que isso aí? Não acha bem mais fácil tentar provar pra ti? Me diz quem te dá alguma coisa na mão. Me aponta um que quando a casa cair vai te apoiar, loucão. Bombas, acorda pra realidade. Tá tudo na tua frente, só tá faltando coragem. Só depende de ti assimilar. Tu quem vai dizer que rumo as coisas vão tomar? Vai, firma ali, segura lá. Não permite a corrente quebrar. Não deixe que os outros ocupem teu lugar. Vai ficar até quando? Chorando e lamentando, deixando o sistema branco te aniquilar. Não vi, não falei, não ouvi. Ah, vai ficar até quando nesta aí? Tá mentindo pra ti, não pra mim. Pensa um pouco e vai notar que nem sempre foi assim. É, a vida é mesmo foda, sujeito. E basta que a gente compreenda e dance no seu ritmo e do seu jeito. Nem tudo sai como a gente planeja e nada se ganha de bandeja. É várias invejas, vários tipos de gente, várias opiniões, vários comportamentos, muita injustiça e traição. Então, tá aí a profecia, o sentinela em resistência anuncia. Meu caráter, minha honra, me mantém em pé. Me dá segurança, preserva minha fé. Quer crimes, anulações, protestos, causas perdidas, trabalho escravo, rap, opções de vida.